Tia Porta controlando na irmã, reto aeródromo 170 com 10 nós, Tango Índia Bravo. Controlado, Bravo. Boa noite, 64, solo 27, direita 29. Bravo, é. Chama na Recife Azul 4207, contato. Avisar a sinalete pessoal, sinalete 255. Também é 255, completa com a torre em Ana, é 8 pessoal 95. Foi para o centro, né, 255. Azul 406282, deixa para 2000, pé azul, ajuste no 015, autorizado sinal e LS com estabilidade. 2000-095, reportará o azul 4082. Corrijo, que negão no 095. A 095, passará na 255, passará no vento. Vento 150 com 8. Certo. Decola os 28, controle 198, da viagem. 198, obrigado, 3191. Controle Salvador, 3191, 1000 pés, decolado da El. Então, 3191, contato cadastro, para 340, saída da El, Leda. 340, da El, Leda, até 3191. Helicóptero sobrevoando o setor norte, interfere na sua decolagem, autorizado decolagem, vento 1950 graus 089. Descana 1-0-0-0-0-0-0. Passar agora o seu quilo. Passo na sua posição de 10 horas a 3 milhas, sem contato com este controle. Está mantendo 1.110 a sua frente. Pista livre, ajuste 1-0-1-5. 4-0-2. Oceano 21, boa. 21, Oceano 21. Lima, Zulu. Recola aos 32 da 98, Orange. Da 98, Orange. Novo oposto, está mantendo 1.500 pés, já está faltando o farol de Itapuã, no sentido do farol Coutão. Vai do farol da Barra até o farol de Itapuã. Zero 09, só para informação, com tráfego, Bravo Eco 55, vai cruzar com o céu no 1.500 pés, sentido farol da Barra, farol de Itapuã. Paulo, Salvador, SNM2. São 09, como recebe o controle? Agora sim. Dá uma informação de tráfego. O Bravo Eco 55, ao número 1.500 pés, no sentido farol da Barra, farol de Itapuã. Pelusco 5, Alfa Juliette, portão 09. Olha, portão. 09, confirmando. 09, de Alfa Juliette, obrigado. Vou com o 162, esse para 2 mil pés, o ajuste no 015, autorizado sinal LS, estão estabilizados. Bom dia, estabilizado, 162. Patrão de Lima, Zulu Golf. Lima, contato radar, seu para 040, sai do coral. Controle, o Sigo, mais silêncio meu. Informação de controle, mais silêncio meu, liderando o setor da Barra, seguindo para a ponte, se eu estiver sobre o farol, está com o seu pé conhece o farol? Não, senhor. Estão com a história de transferência ou outro pelo quilo? Só para conhecimento, o farol, ele é vermelho e branco. Seagulls, terra tango Oscar. Eu Entre o Serra Tango Oscar, matéria 5 Oscar, Sanji Vlad, na escuta de controle. Até volta. Braço, Mike Juliette, Mike, até volta. Nós vamos cruzar no número 0, chama Recife, 1-2-3-3, sinal 2-5. 3-3-2-5, Tantra-1, nós vamos, obrigado. Estabilizado, gol 1-1-6-2, pista 9-0, à vista. Gol 1-1-6-2, torre, 1-1-8, pista 9-5. 295, uma boa. Até a Paris, o Cisca BFC. Controle, Papa Romeu, Mike Juliette Mike, decolou na água, nossa escuta. Papa Romeu, Mike Juliette Mike, contato radar, setor 430, sai da água elétrica. Sai da água elétrica, pode voar direto elétrica? Pode voar, já direto elétrica, Mike Juliette Mike. Juliette Mike. Estou em Salvador, muito bom dia, gol 1962, sinal baixar travado, visual. Sinal 162. Informa, tem um helicóptero à sua direita, linha do litoral 500 pés, não interfere no pouso, autorizado, pouso 1-0, 150, 10 nós. Livre pouso, pista 1-0, gol 962. Oscar, quilo, quilo para o cruzamento. Oscar, quilo, quilo, mantenha 1-1500 pés, um tráfego no sentido oposto, um helicóptero a 500. Mantenha linha do litoral e agora autorização para o cruzamento do eixo da... Pista 1-0, ok? Cruzamento da 3-5 para autorizar. Sou eu, Michael Mike. Possível? Pra pôr agora no Pátio Zero, tá? Michael Mike, está autorizado, direto pátio 5, reporta controlado, vento 150 graus, 08 nós, Michael Mike. Mike. Decola a pista no 7, curva esquerda, sai da mão, cogue motor direto do Idol, da Max, surdo, meia direto, controle 1, abre sinal 8, cena 5065. Após Momo, voa corre por quilo, lógica e golf, grava uniforme. Chama aqui, ok. Na direção, após Momo, voa posição corre quilo, lógica, golf, grava uniforme. E após, conforme alto. Correto a rota sua ideia do fluido da Max ou depois de direto, pode firma meu pra mim? Funcionamento Dax 2895, chama em foco. Até aqui com as duas visões, escuta de controle. O seu castigo está 3.500? Afirmativo. O seu castigo está 3.500, 10 ou 8, pelo quilo. Pelo, graças. Aqui com o seu castigo, como chamado para o ingresso na terminal Aracaju e o Pulo? Obrigado. Pulo, Pulo, 10, 1, 10, 2. Vitor da Delta, pra quanto? Torre 1, 1895. Graças, graças. Direita, lateral sul, controle 1, 9.8. 0157, Vitor da Delta. Eu veio o Pátio Foto? 0384. Bem, se não me faz todos, eu não sinto. Vitor, Rocha Delta. Olha, bom dia, voo 1962. 1962, bom dia. Autorizado a chegada da Mari. Desse Matane, vejo voo 050. 050, Mari, 952. Sim, gente, acionamento autorizado na chama para a decolagem, Vitor Otedó. Taxi Índia, ponte para 02895, 0195, voo 5 esquerdo. já vem, já está aqui na 5, gol 1, 9, 5, 5, 6. Salvador, bom dia, meu nome é Vitor, informação, autorização, centro de comando. Onde está o Vitor, confirma o quadro que se encontra, bicho decola. Um pouquinho de informação, senhor Vitor. Confirma o quadro que se encontra, bicho decola, Serra, Vitor. Mantenha no 7, reporta para a decolagem. Vitor Hotel Delta, aos 50, controle 098 até a volta. 098 até a volta, Hotel Delta. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, mantém 500 visuais, corredor Axé. Escuta o controle. Mantém 500 visuais, corredor Axé na escuta, Delta. Fecha a puxa, né? É, 2, 1, 3. localizado no zero, vento sonou 40 graus dele, nosso. Nessa hora do carnaval, mantém a frequência do controle. Vitor Otadelta. Vitor Otadelta vai receber ele para Salvador, aqui próximo ao Parque do Açú, para regresso. Gente, o Vitor Otadelta chama a torre, 1-1-2-3-4-9-5. Vai chamar a torre da Delta. Você ali para falar o meu, Charlie Mike Fox. Charlie Mike Fox, contato radar, 0230, na saída Momo. 0230 na Momo, Charlie Mike Fox. Torre 1-1-2-3-9-5. Nossa, pode. Pode levar o 962, final, baixou, tá bom. Turma 962, Voo 970, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 970. Voo 970, contato radar, 370, saída 370, voo 970. Fator externo, 962. Ciente, chino 962, pouso autorizado, pistão a zero, vento 160 graus, 10 nós. Teve pouso na 10, 962. Azul 400, manda para 2 mil pés, o ajuste 10 no passo. Estouro sonado à esquerda da aproximação, não interfere já no pátio, caso receba o teatro. Ok, gente. Tá gosta. Ele tá voando de atrofícia? Afirmativo, cara. Tem. Prossiga. Tá abandonando o circuito do carnaval, subindo pelo litoral. Gente, Guardião 09, escuta o controle, reporte para o Tocu. Passará para o Tocu, Guardião 09. Controle, o Charlie Mike Fox. Siga. Isso, a posição de a parte de mono, a posição fluido, o Thiago mais forte. Quase, sai mais forte. Solo, os 15-00, solo 2-1. Não, não vai. É bom, irmão, dia, lembrou. Eu vi o seu tempo. É necessário fazer um novo plano aqui. Coro 962, Alfa Juliette, ponto 03. Alfa Juliette, ponto 07. Tango, Índia, Bravo. Solo, prossiga. Positivo na Guimar, foi marcado para Valença, tá? Distribuição. Agora, tá pra... Salvador é 195, 1 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 curto de tráfego, chama Tour Salvador, é 118, decimal 95. 1895, o avião da nova. Oscar, quilo, quilo. As condições visuais, nível de voo 035, vai passar a ponte. Chama o controle Aracaju, frequência 10, decimal 3. 0 do 4, reportado na mercado farol, guarda o normal. Fala aí, falou. Fala aí, falou. Fala aí, falou. Fala aí, falou. Fala aí, falou. Fala aí, Azul, pouso autorizado na 0, vento 140 graus, 6:19. Livre pouso, Azul, 4776. Já estamos em Bravo, decolagem por conta de risco na imagem, a porta fora do solo, estamos em Bravo. Eu comandou o guardião da 9, contra o farol de Itapuã, contra o pouso no, na 17. Base pela direita na 7, reporta na curta, guardião da 9. Reportaram na curta, lado pela direita, pistão no centro, guardião da 9. 3895 da 0, 5198, boa. 198, boa, 305. Circulando a perfil da EL. 395, contato radar em decolagem, subiu até 340, depois 2000, Eda. 2000, confirme, a máxima? Posição, Eda. Eda, 3205. Pelo 790, chama o centro de sítio, frequência 2545, alternativa 12.085. 2545-2685, bom, 790, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, 332, vamos ver a informação, Filo, boa tarde. Vamos de abraço. Isso, você foi, chama de visual. Chegou a mano. 050, Mari, 3216, autoriza o WhatsApp, está presente? Papog, oi, Tati. Após Papog e Tati, 3216, repita. Pop. 050, após Papog e Tati, obrigado. Estamos em Bravo, observa o helicóptero e a retaguarda, cruza o campo. Pronto, farol. A retaguarda do helicóptero da polícia. Positivo, a retaguarda cruza o campo de Bravo. Seu comandante, o guardião 09 de base para final da pista 17. Estou autorizado, guardião 09, vento 140 graus, 10 nós. 140 com 10 nós, guardião 09. Alfa, repórter aí, Bilhete, Ocean 6213 para o táxi com 163 a bordo, temos um total de 3 horas e meia alternando Guarulhos. Autorizado o táxi, tem a Índia, pode parar no 02, 895, negócio no 04, 6213, confirmando que o BU no 63. Afirmo, 163, resultado no 04, ponto 02, 102, 900, obrigado. O Juliette é tango, confirmando a cola dando 0, dando 7, o básico escolhe. Juliette, portão 08. Criação Juliette, portão 08, 4076. É, desculpa, mas o 4076 mantém a cidade de Juliette. Sim, a gente vai Charlie, o alerta, o sistema de Recife, 1245, alternativa 2185. 12545. Pega o Austin, então vai transferindo para o San Francisco em 12545. Tudo é bravo, precisa do Zé Castelo no litoral sul, Salvador, só me traga ele fora da barra. De Zé Castelo, através da barra, chama o Bravo. Zero, zero, zero. Alinhari, Bicolar 1-0, vento 150 com 8-9-6-2-1-3. Tango Vitor Alfa, autorizado nível 430 para Guarulhos, via Bezulu 1-0 até Taubaté. Decola pista no zero, curva direita. Controle 119, décima 8, aciona 5461, já executando. Tango Vitor Alfa, ILS, para 2003, chame estabilizado, maluco, ILS. 2000, autorizado ILS, tá 3804. 1895, já executando. Aquilo subiu na escuta pra quatro. Alternativa 25 do Small 1. 5, autorizado, táxi via Oscar, pista 17 e papá até o pátio 5, hangar da IBTA. Para possível, possível. 19-8, eu controle 5-5-3, eu transponder, boa noite, 64. Volta push, boa noite, 64. 64. Eu tô filmando transponder 5-5-3, fez com o BG? 5-5-3, afirmo. Indicação, vê se mantém o nível de voo 0620 pelo todo chegar à área. Tem condições de alinhar e decolar direto? Afirmativo. Só dá presente, agilizando, cruzado. 17, vento 150 com 10. Grato. Tem mais um voo, contato radar 56 milhas, Coelho de Salvador. Tudo mantém o 050 autorizado a chegar na área. Gente, aguarda a autorização de pouso. Pistão na 0, ajuste 1014. Bravo copiado, o seu estimado para pouso em Valença? É, eu não tive contato com a sala F, já que eu gostaria de uma decolagem para fazer uma cobertura para a Bahia. A minha possibilidade de ter um aviso para ajudar a gente, não é padrão, mas só possibilidade. Mas não são autorizados, vocês estão fazendo o filme. Eu vou tentar contato com a sala F para confirmação de problema. Eu sei que não é necessário o plano, mas não, a gente na toa aqui não tem autorização para aceitar plano na fila. Controle Salvador, bom dia, Papatango Romeu, até Yankee, decola down no 7, vai manter mil pés, corredor, checa, caixa pré. Até Romeu, o T Yankee, até as condições de viagem, número 3, corredor, checa, controle, do farol do bar. Faltará através do farol do bar. Frequência 3325, alternativa 25, décima 1. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1, no chinela 2-3. Quatro, 4463, a ponto do táxi, 717 após 2 horas e 25 de autonomia, está alterando Salvador. Autorizado táxi Índia, ponte operador no 012, 895, legal no 014, PB no Oeste, azul 8463. É, 117 Índia, ponte espera, da 10, 118.95, grato, uma boa tarde, azul 4419. Para o táxi, 1.7 a bordo, 2 horas e 10, na Serna, Júpiter. Autorizado táxi Índia, ponte operador no 02, 8.95, legal no 014. Octavia presente, autorizado cruzamento Alan 7, posterior táxi Quebec, Mike Lima, Lima chama só, 211. Acionado 0167, decola dando 7 curva direita, para o sul, controle 1 no 9.8, vida direta. Confirmando, você está na base e PB ou Vitor Delta? Abrimos máximo, PB 03. O táxi chama 3895, Vitor Delta. Thank you. Salvador, tem um tráfego evoluindo de baixa performance na Terminal Salvador, somente mais um perfil lateral para chegar na malha. Excelente, obrigado. Salvador 98, Hotel Delta. Salvador 1864, após o TAN, curta final, ele é IMT. Após o TAN, ele mantém, boa noite, 64. Da 17, do Aguapé, 03 da porta. Marcos Mantes, eu conheço o Pacheco. Eu naquele setor do Farol da Paz. E a gente vai ficar atento ao Hotel Delta. Cuidado, táxi. Que deu colagem. 1-7, parte da tapa. Vai com o Mike Vento, 1-3-0 graus, 2 graus. Pegou no golfe, chame descida. Agora 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 1-0, 1-4. E mais logo. Vem para o PV. Bom, Guarulhos atualizado, nível 360. Aqui a pessoa 1-0, pai, um bagem, e a pessoa 1-4, pagode. Decola, pistão no 0, curva direita, cera da L, transição ótima, controle 1-9-8, acena 5532.